Eita! CYJ 234, Rádio Difusora, Curitiba, Paraná. 24 horas com você. Difusora, parceira do povo. Você está ouvindo Super Domingo Difusora 590. Difusora. Meio-dia e três.